terra, nosso lar. Muçulmanos e judeus, religiosos e ateus, onde encontrar a paz real? Sofro tanto vendo as multidões se matando por valor. Onde encontrar a fé? Só em Jesus de Nazaré. Só Jesus é quem nos satisfaz. A humanidade morre e mata por dinheiro, por interesses só comerciais. Discursos longos pelo ar que levam a nenhum lugar. Política também não satisfaz. Só Jesus dá paz. Só Jesus dá paz ao coração humano. Só Jesus dá paz. Só Jesus, a paz.